uma galáxia muito, muito distante. Bem-vindos ao 10º CJDQS. Uhul! Estamos aqui hoje comigo, claro, Malcolm, Bruno, vulgo, DG. O bardo é melhor. Thiago, tá bom, vulgo, molhado. Hoje vamos ver quem tem dado em casa. Nossa! Heron, vulgo, o bruto. Melhor Tarrasque. É o Tarrasque hermafrodita. What the fuck? Eu buguei aqui brevemente. E hoje com a participação especial de Marielle Zumbá, que fez o projeto RPG das Minas, mestra o RPG para um bando de mulheres. É muito mais legal que você. Uhul! Digamos que por ser o 10º CJDCast, é especial para todos nós 5, porque é uma coisa que tá com a gente desde, sei lá, 13, 14, 15 anos por aí. Star Wars? Não, também não. Meu tumor? Você não tem um tumor. Mas se eu tivesse. RPG. RPG. Reeducação Postural Global. Yeah! Também, pode ser. Interpretação de papéis. Role playing game. Bota uma bandeira dos Estados Unidos aí, bota que eu sou open English. É, open English. Você se eu consigo de um inglês online. DG, aula de história. Aula de história sobre RPG? Sim. Tudo começou com uma grande explosão. Começou tudo na Revolução Francesa. Tô brincando. Começou com Montesquieu. Um pouco de Karl Marx. O RPG ele começou em 74, né? Foi desenvolvido pelo Gary Gygax e o Dave Anderson, que até foi teve uma comemoração do Gary Gygax, acho que foi no 6º aniversário dele. Segue comigo, vai. Gygax. Gygax. Não, aí, porque eu não paguei o Open English desse mesmo. Aí veio a primeira edição em 74, depois veio a segunda edição, que foi nomeada de Advanced, Dungeons & Dragons. Que é a mais famosa pra muita gente, né? Mais famosa pra muita gente, em 77. Vi no D&D segunda edição em 83. O D&D mais famoso, que é a terceira edição, em 2000, 2003 o 3.5, e o pior de todos em 2008 com o 4.0. Rage absurdo. Rage absurdo. Continua, vai. É, mas essa parte que você falou do AD&D ser o mais famoso, mas foi porque ele foi o primeiro a lançar no Brasil, então não teve as duas edições do D&D. O Brasil já começou com o AD&D. Então ele é mais famoso aqui até por causa disso. Porque a gente veio do AD&D e já veio pro D&D terceira edição. Então a gente teve um pulo muito grande que os americanos não tiveram. Isso é, inclusive até é bom citar que o Call of Cthulhu também é um RPG muito antigo. Ele lançou praticamente junto com o D&D. Lançou a ideia do D&D e veio a ideia do Call of Cthulhu. É sim, porque vale ressaltar que RPG não é só RPG medieval. Sim. Hoje em dia, e antigamente mesmo, existem vários outros sistemas. Por exemplo, D&D é o medieval com criaturas místicas e coisas parecidas. E Call of Cthulhu, ele vem do universo de Lovecraft, que é um autor pulp, pra quem não conhece. Querendo ou não, o foco fica mais em D&D, porque é o que todos nós aqui jogamos mais. É, acho que a questão de ser literatura de fantasia e do Senhor dos Anéis, né, do Tolkien, né, da literatura de fantasia e tal, e o cara começou a criar histórias de criar mundos, personagens, raças, criaturas, e isso mexia muito com a mente humana, até mesmo quando a gente lê livros, né, antes mesmo da gente jogar RPG, a gente começa a imaginar o que a gente está lendo. Cada um tem sua maneira de interpretar a leitura. E no D&D, o RPG em si, é basicamente isso. A gente botar a nossa imaginação em prática ali. Né? Você conseguir, vamos dizer assim, tornar algo que não é palpável em algo palpável na sua mente. Fantasioso, né? Você traz à tona o fantasioso dos livros. Porque querendo ou não, você bota ele em prática. Você não só participa, como quando você lê um livro, você entende o lado do personagem. No D&D você é o personagem da história. Então é quase que cada aventura de RPG é um livro contado por quem joga. Sim. Se você for olhar, cada aventura, cada sessão é um capítulo de um livro de quem joga. A gente sabe que é muito difícil uma sessão acabar, assim, sessão não, uma aventura acabar. Eu acho que já acabei poucas aventuras na minha vida, comecei milhares, acabei pouquíssimas aventuras na minha vida. Todos então nós. É tipo assim, quase uma história sem fim mesmo. Assim, vai, acho que alguns personagens meus foram irmãos de personagens meus em aventuras passadas que não acabaram. Eu só tenho um personagem que eu jogo em todas as aventuras. Eu mudo alguma coisa. A Kitana? De preguiça. A Kitana e... como é que chama aquela loura? Atari, não. Atari, que é a druida maluca. A druida maluca. Que parece o Tarzan. Que tem um leão. Ou um urso, ou um tigre. Você invocava tanta coisa, cara. Qualquer um. Não, coisa pequena, furão. Qualquer um que castor, mate. Não. Jamais. Da pessoa. Mas é, colocando, vamos dizer assim, em palavras o que é o RPG, a sigla significa Role Playing Game, ou seja, jogo de interpretação de papéis. É, no jogo, sempre uma pessoa é o mestre da aventura. O mestre é aquela pessoa que narra a história. Ele, por exemplo, se uma pessoa chega num local, o mestre ele tem o trabalho de descrever o local para a pessoa. Por exemplo, se você chega numa sala, ele fala como que são as paredes, esse tipo de coisa, o que, que tem naquele local e quais as opções que os jogadores podem. Por exemplo, às vezes os jogadores são mais experientes, eles simplesmente chegam no lugar e fazem acontecer. Isso facilita bastante o trabalho do mestre. Mas quando não são, você tem que dar um empurrãozinho para frente. E os jogadores, eles escolhem raça, classe, tendência, e a partir disso eles montam a personalidade dos jogadores, sendo aquela personalidade a personalidade do próprio jogador ou não, porque aí que tá, interpretação de papéis. No início, né, quando começa a jogar RPG, a gente faz muito assim, a gente quer sempre ser o melhor ou o fodão, e a gente sempre coloca, mesmo não querendo, falando assim, não sou eu aqui e tal, mas a gente sempre tem a pitada da nossa mente naquele personagem. É, não tem viver, como, né, cara? Tipo, viver uma outra vida. Nossa, agora, tipo assim, eu quero ser o máximo, vou desbravar esse lugar, vou conquistar tesouros, vou salvar a princesa, mas... é tipo a vida real, não é assim que funciona. Não. Porque você se pode. Às vezes a gente se pode. É. Eu lembro de uma vez que eu li umas dicas a respeito de como você ser um mestre, e fala isso, que os personagens sempre são reflexos das pessoas que jogam, geralmente. Ou uma contradição, um pouco de contradição. Então, tipo, você nunca pede pro jogador ser um personagem que a família dele abandonou, se caso já teve algum familiar que morreu, entendeu? Você não pode, é muita maldade pra pessoa fazer uma coisa dessa. Eu tenho que meio que tentar desviar a atenção. E um dos intuitos seriam esse, entendeu? Você como mestre, você fazer com que a pessoa não somente não seja aquilo que ela é na vida real, mas que ela crie uma nova personalidade como se ela fosse um ator mesmo, como se fosse um teatro sentado. Ela cria uma nova personalidade para aquele novo personagem. E assim... E a gente é afetado por esses personagens que a gente cria. Eu acho que quando a gente tá no meio de uma campanha e a gente tem um personagem que tem um traço característico, a gente começa a assumir um pouco desses traços na vida real, assim. É, pra fora do jogo. Você pegando um pouco da campanha, que se prolonga por muito tempo, tipo, a última campanha que a gente jogou, nós cinco estávamos presentes, durou bastante tempo, né, cara? Foi mais de ano aí. Fireball, son of a bitch. 14! Mas é interessante, é que a gente vê muita matéria falando da utilização do RPG em sala de aula. É, por exemplo, em aula de história, por exemplo. Imagina como que é interessante para a turma ali de alunos eles estarem, entre aspas, dentro daquela história que o professor está tentando contar que aconteceu. Então eles têm uma imersão muito maior do que eles teriam e na prática ali eles aprendem muito mais. Porque se fosse simplesmente lendo aquele monte de bagaça que a pessoa joga ali no quadro. Verdade. É, e querendo não, porque tipo, existe um preconceito muito grande. Num passado não muito distante aconteceram alguns incidentes relacionados ao RPG que deram essa, entre aspas, má fama ao RPG, pra quem não conhece de verdade. Mas ele traz muita coisa beneficente pro desenvolvimento da, vamos dizer assim, da criança, do adolescente. Pessoal, cara, mas eu já usei dessa má influência do RPG, cara. Porque a gente era os nerdão da escola, então geralmente os caras que eram mais mais topzinho assim, e tirar onda. Falar, eu sou o cara que joga RPG, rapaz. Os caras ficam meio com medo, entendeu? O cara joga RPG, mano. O cara vai no cemitério, tá ligado? Era mesmo, não, tava, não, tinha, você não poderia funcionar ao contrário, né? Eu jogo RPG, não arrebenta esse cara. Né? Tipo, aí, não, até aí, não, mas o cara que joga RPG, se a pessoa tiver meio esquisita, a minha mãe falou que não é problema com você, não. DG, você nem... Falar mesmo. O DG, na época da escola, ele nem precisava falar que eu jogava RPG, ele já parecia um malaco. Já é esquisito totalmente. É, o DG era uma anomalia do universo. Obrigado. Qual que foi o primeiro RPG que cada um já jogou? Sim, o primeiro sistema. Cara, o primeiro que eu joguei foi Coda. É um sistema que foi adaptado pra Senhor dos Anéis. Foi o mesmo que eu. E ele usa somente D6. Uma ficha esquisita pra caramba e um monte de D6, cara. É um sistema muito simples, pra quem tá iniciando no RPG é interessante demais. Não gostei tanto. Logo em seguida eu pulei pro AD&D, que eu achei muito mais interessante. Mas o primeiro que eu joguei realmente foi o Coda. Coda? Coda. Não é o mesmo sistema do livro, do manual básico do Senhor dos Anéis, não, né? Faço nem ideia. Não. Esse Coda, ele é mais, vamos dizer assim, ele é bem mais simples, bem mais específico. É, no meu caso foi o AD&D, que eu comecei, acho que eu tinha 13, 12 anos, por aí. É, logo ali eu já achei interessante demais, cara. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi folhear o livro dos monstros. Porque no dia eu não tava jogando, eu tava assistindo. É, eu achei sensacional. No próximo dia eu já comecei a jogar. Daquele jeito, né? Começa a jogar, você bebê, pega gosto e já era. É. Não, mas você identifica com o negócio na hora. É, pois é. Mas querendo ou não, eu era mais novo, muito mais tímido, tudo. Mal joguei, né? Ainda acontece. Ih, molhado. Eu, tipo assim, na minha infância, eu sempre gostei dos filmes de fantasia e criaturas. Tem um filme que eu gostava bastante, era até com um dos primeiros filmes do Tom Cruise, chama A Lenda, que tinha uns unicórnios. Nossa! Tinha uns gnomos e eu lembro que eu ficava fascinado com isso, o vilão. Não, o vilão do filme, acho que é um dos melhores demônios, assim, já feitos em filmes, assim. O cara não, tinha... o demônio da lenda, que isso, cara? Meus pesadelos estavam muito presentes. E era a lenda, Willow, também, era muito, assim, questão, é aventuresco mesmo, assim. Era o anão ali, vivia de boa e acontece uma coisa, ele tem que ajudar em uma aventura. Até mesmo Star Wars é muito dessa maneira, né? Desbravar e fantasia. Quando eu morava em Itaúna, eu treinava com meu pai. Meu pai dava aula numa academia de Kung Fu e tinham os filhos da dona da academia. E eles uma vez me chamaram para ir na casa deles jogar um jogo de tabuleiro, assim. E era o HeroQuest, que era... tipo, era uma dungeon, tinha uns papéis lá falando o que acontecia e montando um cenário, como você ia desbravando. Uhum. E aquilo ali era muito do D&D, né? Baseado. Sim. No D&D. Depois eu mudei pra Divinópolis, eu fui e joguei com o meu primo, meu outro, o Kleber, né? O Klebinho. A gente começou a jogar no D&D, o 3.0. Foi o primeiro, assim, RPG mesmo, de verdade, criar ficha que a gente fez. No começo eu achei meio estranho. Porque é aquela coisa, a visão era sempre de começar numa dungeon. A gente era todo mundo preso e a gente tinha que escapar da dungeon. E aquilo foi dando mais interesse pra gente, aí meu primo, o Kleb e eu, a gente foi arranjando os livros e foi jogando. Complementando aquilo aí. É, e a partir daí só foi aumentando o leque de RPG. Eu joguei o 3DT, Vampiro, Lobisomem, Cthulhu, teve o Dragonlance, joguei Warcraft, o Vilões e Malfeitores. Nossa, esse é muito ruim, velho. É muito legal, cara. Eu joguei o RPG do Senhor dos Anéis. Tamo aí, até hoje. Desde os 10 anos. Desde os 10 anos também. Porque eu não sei o nome do primeiro RPG que eu joguei. Eu acho que é esse que o Heron falou, porque uma vez eu lembro de comentar e era muito parecido com. Eu lembro que era um cenário do Senhor dos Anéis. E eu tava na quarta, alguma série. Alguma série. E aí tinha umas fichas de papel feitas no caderno mesmo e um D6, assim, acho que era só isso que tinha. E era coisa de Senhor dos Anéis. E era só isso. E a gente jogou durante um tempo e depois eu não tive mais amigos, igual vocês. Caralho, que triste, velho. Meu Deus, que triste, caralho, velho. De repente eu tava ouvindo quatro. Não tive mais amigos e jogava livro-jogo, sabe? Que você liga a aventura sozinho. E era muito legal, como eu não tinha amigos novamente, eu passei a jogar muito pela internet também, aqueles RPGs de fórum e RPG de Harry Potter, cara, melhor que tem. Grupos do Yahoo, sabe? Aí era legal também. Era diferente, mas era um processo muito semelhante ao que eu já gostava de jogar nos livros, aí pelo menos tinha pessoas, não sei se eram pessoas reais, mas eram pessoas. Eram bots? Eram seus amigos. Era minha mãe criando bots na internet pra eu achar que tinha controlar amigos. Controlar a filha. Mas assim, esse primeiro contato com RPG que vocês tiveram, antes de ter o primeiro contato, vocês ouviram falar desse RPG, de que forma e o que vocês acharam que era? Porque eu, por exemplo, quando fui... RPG, ouvi falar sobre RPG. Procurei conteúdo online sobre, nada explicava o que era o RPG. Eu não sabia se era uma galera invocando o diabo, se era uma galera jogando dado invocando o diabo. Era isso. Então assim, a primeira vez que eu fui, eu pensei que eu ia invocar o diabo e jogar dados. Na verdade, o diabo invocou você para jogar os dados. E não, eu virei um dado. Não, alguém tem algo a dizer sobre? Eu lembro que eu sempre colecionei quadrinhos. Então o meu primeiro contato com RPG foi numa banca de revista, na verdade. Porque eu entrei na banca de revista, fui comprar quadrinho, e aí tinha um esquisito, um livro vermelho, assim, bem, bem esquisito, mas sabe aquela coisa que você olha e fala assim... Qual é essa? É porque o quadrinho é muito fino, e aquilo tava no meio, ele era muito grosso, e aí eu comprei. E coincidentemente era a primeira versão do 3D&T, que chamava só 3D&T. Ele era vermelho, e aí eu li aquele livro, achei interessante o esquema de jogo, mas não gostei, porque assim, a Mari falou, a gente não tinha muitos amigos, então eu não entendi. Nossa, não tinha muita aquela coisa. Eu vendi esse livro do 3DT pra uma banca que comprava revista velha pra me comprar mais quadrinhos. Passado uns dois anos, eu acho, não sei mais ou menos, dois, três anos, o meu vizinho me chamou pra jogar RPG e coincidentemente era o 3DT, só esse que. Esse mesmo livro. Só que era não, já era uma capa azul. Que foi uma revisada que eles fizeram. Ah, uma nova versão. Do novo. Então, meu primeiro foi no D&D. Então, meu primeiro contato de conhecimento, 3D&T. Meu primeiro contato com RPG foi na banca de jornal. Foi realmente comprando sem pretensão nenhuma, lendo. Achei interessante, mas, igual a falou, não tinha com quem jogar, você não tinha o que fazer. A internet não era igualzinha, a gente só tinha o Mirk, né? Não tinha mal, você tinha o ICQ. Não sabia direito mexer, ficava no mundo canibal o dia inteiro. Mortadela e mundo canibal. Mortadela e mundo canibal, só assistia na internet. Meu primeiro contato foi na banca, começando com o 3DT. Depois, aí você vai, começa a conversar com uma pessoa, a pessoa te apresenta. O Klebin, que foi o mesmo que começou a jogar com o Thiago. Eu comecei a jogar o 3.0 com ele. Eu lembro que na época a gente não tinha o livro, era xerocado, era uma versão xerocada do livro, entendeu? Quem nunca, né, cara? O Klebin pegou o livro e xerocou, porque era muito caro pra comprar. Era tipo assim, na época era como se hoje fosse R$120, entendeu? Então o xerox saiu por R$40. Aí xerocou o livro e nós jogamos Xerox. Xerox e Espiral, né? Mas em muitos anos, e aquilo ali a gente jogou muito. Até hoje, cara, Star Wars a gente jogava. Jogava no Xerox. No Xerox e Espiral, velho. É interessante você falar essa questão de banca, porque na nossa, quando a gente era criança, a gente não tinha tanto contato com a internet como as crianças de hoje em dia. Então, como eu sempre gostei dessa questão de fantasia e aventura, também de quadrinhos... O nosso mundo era ser de o nosso núcleo de informação era as bancas de revista. Né? A gente sempre tava lá, né? Sempre comprava alguma coisa, igual você. Coisa diferente, né? Às vezes você folheava, viu algumas criaturas e assim, não, legal, vou levar pra ver o que é isso aqui. Trazia interesse, criar e vivenciar aventuras, assim, como eu vi nos filmes, e também relacionar com outras pessoas, criar amizades. Porque isso ajuda muito de forma social. Eu era muito tímido, assim. Acredito que todos nós, né? Então, era muito tímido, muito fechado. Eu não tinha amigos que eu não queria. Babaca! Queria ser especial. E às vezes, no colégio, sempre tinha a turma e alguns sempre se preocupavam mais em jogar bola, ficar... andar de bicicleta, e meio que não era o mundo que eu gostava. Eu gostava de pegar meus hominhos e ficar brincando. Até criava mesmo que uma aventura, né? É quase que um RPG sozinho, igual você pegava os seus bonecos, às vezes era de algumas mídias já criadas, né? He-Man, o Rangers, Thundercats, só que você criava um outro conceito pra eles. É, você criava outro mundo. Ou senão você fazia um mashup bolado de todo mundo. Às vezes o boneco representava o herói, na verdade, na sua cabeça era o vilão. Mas eu não sei se vocês tinham isso também, que quando... Antes de eu começar a jogar, acho que foi por isso que quando me mostraram esse do Senhor dos Anéis, eu fiquei tão interessada. Que a gente assistia os filmes, lia os livros, os quadrinhos, e eu, antes de saber o que era RPG, eu já imaginava personagens, assim, o que que eu seria. Sim. Eu você tinha... imaginava no mundo. Que isso, eu tenho um líder de ginásio Pokémon na minha mente, que ele é todo bem feito, assim. Todo estruturado, o nome da cidade. Eu criei tudo isso na minha mente quando eu tava assistindo Pokémon. Eu falei, nossa, se eu estivesse naquele mundo, como é que eu seria? E aí eu pensava como que seria a cidade, como que seria o meu ginásio, o que que eu ia fazer, qual que era o nome. Aí eu desenhava o personagem junto Sim. com os Pokémons dele. E aí eu assistia um filme, assistia alguma coisa, também ficava pensando, nossa, eu seria tipo elfo, tipo um sei lá o quê, tipo alguma coisa. Então isso já existia muito na minha cabeça, assim, de assistir algo, ler algo e ficar pensando como eu iria interagir naquele cenário se eu estivesse ali. Então eu criava muitos personagens, desenhava, só que ficava naquilo, ficava na imaginação. Aí chegou uma hora que eu vi e falei assim, nó, vou botar em prática. Dá pra fazer historinhas e meus amigos também pensam isso que eu penso. É como muitos dizem, né? É a experiência da gente viver outras vidas. A gente dá outras vidas, né? Exatamente. É, no meu caso, o primeiro contato qualquer que eu tive com qualquer coisa parecida disso foi com um livro-jogo na biblioteca da minha escola. É, do colégio mesmo. Pequenininho, assim? Não era. Ele era maior, cara. Ele era maior, era ilustrado, era de um garoto que ele sai de casa e ele se perde. Aí ele acaba caindo numa mansão. Uma mansão que todo mundo da vizinhança falava que era uma mansão assombrada. Aí a partir dali, cara, que o livro vai desenvolvendo. É, a partir das suas escolhas, o livro vai te guiando para determinadas páginas. E, cara, aquela primeira experiência que eu tive, eu achei genial, cara. Eu fiquei maluco com aquele livro. Pra você ter ideia, acho que eu comprei o livro na época da biblioteca. Ou me deram. Então, maluco. Roubei da biblioteca. Ele estava na minha mochila quando eu fui embora da escola. Isso aí não é roubar. Eu fiz o empréstimo, mas... Até hoje não posso entrar lá. Eu lembro que eu achei um livro-jogo na biblioteca pública aqui uma vez. Pô. Ele era pequenininho e a história se desenvolvia medieval e meio que você era um ladino e por acaso você tacou com um item e a guarda inteira da cidade queria o item e você tinha que fugir e se esconder dentro da cidade, porque nenhuma das opções era você sair fora da cidade, né? Você não podia ficar ali dentro. Mas eu achei, tipo, se ele tava escondido na... Eu nem sei por que eu consegui achar isso. E eu pegava ele e eu li um pouquinho, aí eu guardava ele mais difícil ainda de achar pra ninguém alugar ele, entendeu? Até o dia que eu fui lá e alguém alugou ele. Nossa, eu tô atrás dessa pessoa até hoje. É muito engano. Mas a partir desse momento, cara, foi livro-jogo atrás de livro-jogo. Eu li muita coisa do tipo. É, muita coisa medieval, igual você falou, muita coisa contemporânea, muita coisa futurista, pegando uma pegada mais Asimov, esse tipo de coisa. Aos meus 10 anos eu li Asimov. Eu sabia todas as 3 leis de Asimov. Já fazia meu pro-robô. Mas aí depois o meu cunhado apareceu aqui em casa falando de um jogo que... E cara, eu vi os livros e tal, o jeito que eles estavam jogando, achei interessante demais. Aí nessa primeira vez que eles vieram aqui em casa, eu não joguei, eu só observei. É triste. Já da segunda vez, não, foi por opção mesmo. Deles. Aceita. Vai menos. Já da segunda, não importa, cara, eu me diverti pra caralho. Já da segunda vez eu já comecei a jogar. E nessa época era o meu cunhado que mestrava, ele não podia mestrar. Então eu consegui pegar com ele o livro básico, aquela chaproca de livro do AD&D. Nossa, tá AD&D. E fui ler aquele negócio. E cara, aquele negócio é muito complexo, velho. Até hoje eu custo entender aquele taco. Pois é difícil, cara. É aquele cálculo ali não é complicado, mas a concepção dele é difícil. É porque eu faço humanos, também é complicado. mas aí eu fiquei sabendo que existiam outros sistemas. E daí eu vi o D&D 3.5. Eu não cheguei a jogar o 3.0. Não, o 3.0 foi um milhão. Ah, não, pois é, o 3.5 e o 3.0 revisado, com poucas coisas mudadas. É, e o 3.5 era muito mais simples, muito mais tranquilo de se entender e de se colocar na mesa pra jogar. É, eu decidi mestrar, então vocês falaram mais cedo. Eu tenho que mestrar o negócio, porque, querendo ou não, é, quem tem mais tempo de mestrar aqui seria eu, o DG, que tem tempo também, só que tem um tempo que você não mestra, né? Aí eu parei, larguei. Chegou um momento que minhas histórias começaram a ser recicladas, entendeu? Eu já não tava criando nada original. Eu já sabia que eu já tinha feito aquilo em uma outra aventura, mesmo com pessoas diferentes. Aí eu já vi, não, eu tô reciclando história, eu já tô... Não varia tanto, né? Querendo ou não, sempre tem alguém que já jogou com você antes. Fireball, son of a bitch. 14! Marielle, o D&D foi... Primeira vez foi com vocês, foi. Foi. E a primeira vez que eu mestrei faz pouco tempo. Não sou um mestre há muito tempo. E foi meio que de surpresa. Foi, né, surpresa. Eu tava. Eu já tinha mestrado algumas vezes, mas da primeira vez eu não conheço as regras. Eu não sou a louca nerd de ler os livros e saber tudo que tá acontecendo. Tanto que no início a gente. Não, eu não sei. Eu já admito que não sei e foda-se. Não, teve que ter um processo de convencimento pra Mari jogar, cara. Porque... Não, é muito, muito processo, muita conta pra fazer. Até hoje eu rolo os dados, peço alguém pra somar pra mim. Não, mas você foi uma anomalia. Você foi uma anomalia no jogador iniciante, que você começou jogando bem. Não, mas porque ela já tinha um sistema de... É que eu jogava, eu só não gostava de fazer as contas. Aí o problema era fazer. Regras. E aí a primeira vez que eu mestrei, eu não sei os livros, eu não sei as regras, eu não sei por nenhuma. E aí eu pensei uma história na minha mente, eu falei, pensar uma história eu sei. E o que eu fiz? Eu bolei uma forma de jogar com aqueles jogadores com uma ficha simples de distribuição de pontos em força, agilidade, inteligência, aquelas mesmas coisas de sempre. Base, né? Aí cada um ali deu um número de pontos, cada um distribuiu, peguei, foi um D6, foi um D20, não sei, acho que foi um D6 mesmo. Estabeleci a dificuldade de cada coisa que eu ia passar e era aquilo, entendeu? Eu tinha os bônus da galera e rolava o dado, somava e eu pensava, deu. Isso, não deu. Isso foi na Campus Party. Foi, mas eu fiz algumas vezes antes pra testar. Segredos revelados. Mas assim, o que é legal disso é que você não precisa ter. É claro que a gente tem muitos sistemas, muitas regras que ajudam a gente, até dão um suporte quando a gente não tem muita ideia. Eles têm lá muitas opções pra gente escolher. E as regras fazem parte, assim. Elas nos ajudam a definir se algo vai funcionar ou não e guiam realmente o mestre. Mas quando você não tem isso, nada muda, sabe? Você pode criar uma ficha ali básica com as pessoas que você tá, sistema. Criar uma combinação ali em todo mundo, vamos vai fazer assim. Pronto! Eu lembro que uma vez, uma pessoa que jogava com a gente, ele foi mestrar pra um grupo de vizinhas dele, e as meninas eram bem jovens, assim. E eu lembro que ele fez um RPG sobre meninas superpoderosas. Sensacional! Ele criou, velho! Sensacional! Ele criou! Um RPG sobre meninas superpoderosas, eu não esqueço disso. Eu quero jogar. Vai ter que ir lá no presídio. É quando... Ele tá preso hoje. Por isso. Não sei. Olha, não é culpa do RPG isso aí. Não foi culpa do RPG. Depois que ele largou o RPG, que ele foi preso. Não larga o RPG, criança. Então vocês vão ser presos. Interessante, a Mariana falar dessa experiência de mestrar e não ficar apegado às regras. Porque quando também... Eu sempre imaginei várias aventuras na minha cabeça. Só que o meu perfil é mais do player, do jogador. Aí quando eu falei assim, não, acho que eu vou tentar me aventurar nessa parte de mestrar. Que eu mestrei pra vocês. Sim. E eu também, pra mim assim, eu peguei o Dungeons & Dragons como base, mas eu pensei assim, eu não vou ficar preso a essas regras. Eu não quero impor limites pra imaginação dos jogadores. Se acontecer alguma coisa, eu vou assim, não, tentem fazer o teste aí, o que vocês imaginarem, vão lá, né? Se acontecer, e eu deixei rolar, assim. Porque eu também não sou de pegar e ler o livro completo. Eu leio a parte que eu tenho que entender. Ah, quero fazer essa magia. Vamos descobrir que porra de magia é essa. Não, tá bom, aprendi. Nos próprios manuais mesmo, nos livros, na própria regra, diz que os livros eles são só um norte. Não necessariamente você tem que seguir tudo aquilo. Eu, por exemplo, quando eu vou mestrar, eu não cobro 100% do livro da pessoa. Sim. Assim, eu cobro... Não dá, mas fica muito chato. Não dá, cara. Fica muito chato. Fica muita rolagem de dado. Porque, querendo ou não, quando você... Depois de um tempo, quando você tá jogando, no início é bacana. Você pegar, jogar o dado e tal, ver o resultado, e aí, não, animação, tudo. Mas depois, cara, é até no próprio combate mesmo. Porque o combate, no D&D principalmente, ele envolve muita rolagem de dados. Se o mestre não descrever aquilo ali, tipo assim, você fica... Ah, eu acertei o ataque. Ah, eu errei o ataque. Eu acertei o ataque. Causou tanto, não sei o quê. Fica chato, cara. Então, quanto mais interpretação, quanto mais roleplay você tiver, mais interessante vai ser. E a regra, ela quebra muito do roleplay. Tem um tipo de componente em regra que a gente nunca usou, foi, por exemplo, a invocação de magia, que precisa de material pra poder fazer esse tipo de coisa. No D&D, por exemplo. Sim. Ah, eu quero invocar um... Sei lá, cara. Eu quero mandar uma bola de... Não, fogo na pessoa. Rochosa, é 500 PO de o requisito material. 500 PO, velho, pra você usar uma magia. Não, não é mais assim, ah, eu quero invocar não sei o que. Ah, eu preciso de capim, bosta seca de coruja e sei lá o que. Não, sem contar que uma vez eu já joguei realmente com um cara que cobrava 100% de regras, assim. É, a maioria... O cara é um babaca. Não, era muito chato porque não desenvolvia a história, uhum. A gente quase não saiu do lugar, porque às vezes o mago ia fazer uma coisa, aí você tem que jogar teste de concentração, ou teste dele... Dois em dois segundos você tem que colar uma concentração. O grimório, os elementos que ele tinha que fazer, aí demorava horas pra ficar pronto, aí tipo, era muito chato, você não saía de casa. Não queria assim, jogar, não. Tipo assim, você começava a aventura, ó, eu vou me aventurar pro erro mundo. Não, mas peraí, então vamos jogar os testes aqui. Não, peraí, seu peão não dá pra você fazer isso não. Aí você desistia de... Vou ser um camponês. Não, aí joga o teste aí de foice. É porque eu não gosto do GURPS, velho. O GURPS é assim, é teste é sobre teste, velho. Depois da uma vez que eu lembro que isso é uma reportagem que você tinha 0 ponto não sei quanto por cento de chance de quebrar seu pé se você descesse um degrau de uma escada, entendeu? Disse, não, vou jogar isso não, velho. Tá doido, velho. Mas, DG, por exemplo, a gente jogou um RPG GURPS... É, com ambientação de espiões. Eu acho que do grupo é só você que tava. É isso mesmo? Sim. E era o Felipe mestrando, ele usou GURPS. E ele não teve essa chatice. Porque não tinha um dado, nunca joguei então, um dado. Então assim, eu achei interessante que ele usou o GURPS, que é um sistema conhecido por ser muito chato em relação às regras. Porém, ele fez justamente o que fala na introdução do livro. Isso é um guia somente, você não tem que se prender a tudo que está escrito aqui. E o Felipe foi alguém que utilizou muito bem disso. Até que, cara, era raro a gente usar dado no jogo. Era muito raro. E foi um jogo que rendeu muito, mas foi muito divertido. Mas acho que, nesse caso, ele só falou que usou o sistema GURPS, porque ele usou um sistema aberto. Tipo assim, tá acontecendo tal situação, que eu acho um sistema muito bacana. Tá acontecendo tal situação. Maria, o que você faz? Aí a Maria fala, eu quero fazer isso, isso e isso. Aí eu vejo que se pelo personagem dela isso é viável. Não, isso cabe no seu personagem. Aí você fez. Aí já gera uma reação. Aí aconteceu isso e tal. Malcolm, você vai fazer alguma coisa? Ou você vai fazer outra coisa, Maria? Então, tipo assim, você vai mais no improviso da interpretação dos acontecimentos. Sim. Do que, por exemplo, você joga um dado, você é obrigado a fazer aquilo que o resultado determinou. Ele usou o sistema basicamente pra regrar a questão de acerto de arma, alguma coisa assim. No RPG das Minas, quando me chamaram pra mestrar... A Flávia me chamou e eles usam o Tormenta. Uhum. E eu não sei, não, assim, não tinha ideia das regras do Tormenta e tudo. E falei, vamos. Bora. Por que não? E assim, tecnicamente a gente tem ali a nossa parceria com o Tormenta mesmo. Então a galera que, os antigos mestres, tinha até o Gui, que é um dos criadores do sistema. Então era muito by the book, assim, os caras sabiam todas as regras de cor, assim, ah, isso aqui é 5 metros, raio e... Da mente o cara já tinha tudo isso, eu não tinha nada disso. O problema A partir do momento em que você começa a mestrar e você não tem o conhecimento todo do universo, até porque o cara tinha criado o universo, então qualquer coisa que ele falasse era oficial, mesmo que não fosse. Mesmo que não fosse. Então, eu não tinha isso. Eu já falei para as pessoas que eu não tinha isso, que eu não sabia. Uhum. Então, muita coisa eu não sei. O problema é que quando você tá ali, a gente faz essa streaming, é semanal, jabá, momento do jabá. É, toda quinta. Quarta-feira. Eu vejo. Toda quarta-feira na semana. Só que o hitbox lá em casa falha, mas eu vejo às vezes. Toda quarta-feira a gente joga e... É semanal, ela era quinzenal e agora a gente é semanal, então tem mais RPG para as pessoas assistirem. E eu não sei as regras. E é isso. Não sei mesmo. Não, a gente tá lá narrando. Não, mas o que importa é você. Cara, a história é sua. Você impõe, esse aqui é a minha aventura. Vamos ver até onde vocês vão. Sim, e muitas vezes quando a gente tem que fazer algum teste, eu... Porque em uma streaming, ao vivo, eu não vou parar pra ficar olhando regra em livro, sabe? Eu não vou parar pra discutir. Fica até chato. Não, a história tem que continuar. Então, eu acho que isso é válido não só pra esse tipo de RPG que faz streaming ao vivo, mas pra uma mesa ficar mais dinâmica também. Sim. Se você não sabe o que fazer ali... Ah, muitas vezes eu fiz isso e é horrível. Às vezes o Gui me assiste e eu falo... O Gui tá assistindo e eu vou inventar uma nova regra aqui pra resolver essa situação. Mas foda-se, porque a história tem que continuar. Desenvolver. Então, ah, eu preciso fazer um teste e eu não sei como lidar com aquele teste. Eu falo, ah, joga um dado aí, eu jogo um. Quem tirar o maior dado, já recebeu. E é isso. A galera deve estar pensando, tô que bosta. Mas não, você tem que dar sequência. Você não vai ficar lá 15 horas, não. Essa é magia, você tem que fazer um teste disso, e aí ele vai fazer outro teste disso. Sim. Tem que olhar a distância. Eu falo, ah, mais ou menos perto. Pode. Dá pra chegar. Pegou. Não fico olhando, sabe, 2 metros, 3 metros, pontos de magia, sabe? Depende muito. Às vezes o grupo tá numa situação que ele tá, se fudendo muito. Você tem que abrir mão de algumas coisas, às vezes. Então, se você fica preso nas regras, você mata seu grupo em uma hora que você não quer matar. Sim. Ou então você coloca adversários. Eu já tive que bombar uns adversários no meio da partida, que eu pensei, nossa, esse próximo que eu coloquei não vai dar, não vai ser suficiente. Então, na hora mesmo, você fala, não, esse cara aqui vai ser muito mais forte do que ele deveria ser. Então você vai mudando as estatísticas, as regras, pra a história fluir. Eu acho que mais importante do que você olhar uma regra e seguir aquela regra é você fazer uma história interessante que não tenha muitos gaps pra você ficar olhando regra, porque isso quebra o clima total da mesa. É, acaba que o mais importante é você divertir o seu grupo, né? Sim. E você quebra a história também, cara. Porque às vezes, quando você monta a sessão, você fala assim, ó, vai começar nesse ponto e vai terminar nesse ponto. Aí, às vezes, um personagem morre no meio do caminho e fala assim, pô, fudeu, hein? Não tem como terminar. Ah, já roubei demais, já salvei, já ressuscitei personagem, já falei, não, o cara sumiu e desistiu de matar vocês. Cara, você tem que... Não que você vá controlar tudo, porque os jogadores também fazem a história, mas é parte do mestre criar artifícios pra que tudo funcione de uma forma harmônica. Se você for deixar tudo depender do dado, você tá fudido, porque pode acontecer muita coisa e você perde tudo que você fez até agora, então... Vai fazendo. É, o mestre, ele tem que ser, ele tem que intermediar entre o ponto que tem que deixar os jogadores livres e tem que fazer com que eles cheguem aonde você quer. É, porque eles têm que chegar em determinado local para você dar progressão na história. Vamos supor, muitas vezes que a gente estava na campanha do D&D mesmo, que o vilão era o Galtur. Galtur era um... Saudades Galtur. Um mago que era uma forma metamorfoseada de um dragão. Que... Nossa, quem tá vindo disso agora? Que isso, gente? A pessoa que não prestava atenção na Na verdade, eu tava interpretando meu personagem. Ah, o DG tinha um gnomo mago muito chato. Com TDAH. É tipo uma versão minha, só que miniatura. Que chato pra caralho. Por isso mesmo. O nome de um Pokémon. Tinha, era uma zebrinha elétrica. Era a zebra elétrica do Pokémon. Que tinha pontos de magia infinita. Tinha. Ih, roubava pra caralho. DG roubava pra caralho. Nunca deixou o DG. Ah, mas peraí, se você falou assim, também tinha morrido, tio. Todo mundo tinha morrido várias horas. É, porque tem um esquema, que eu sou o mestre matador de jogador. Lógico que é. Tem um jogo do herói, uma vez moeda, fiz 3 irmãos do mesmo jogo. É desse? É esse. 3 irmãos do mesmo jogo. jogo. Na primeira sessão, meu bárbaro morreu. Aí o próximo foi o irmão dele. Que morreu. O outro comeu a cabeça dele, não foi? Mas o urso. Mas o segundo, o Nehir, né? O Nehir. Foi bacana, velho. O Nehir. Ele era malvado. Ele era malvado. Ele era parceiro. A Kitana que se lembra, né? Nossa. Não quero comentar. Tenho pesadelos até hoje. Até hoje. Tipo assim, se eu tô mestrando, eu faço questão de lembrar os personagens que foram bacanas. Por exemplo, a Kitana, personagem da Marielle, era praticamente a Marielle. Quando eu tava começando a jogar, era uma ladina que... Morte, a ladina, mano. Eu não, ladrão, eu não, ladrinha, eu não fico roubando as pessoas na rua. Não, tá? É, detalhe. Não mais. Eu já superei essa fase. Ela era uma pessoa que, tipo assim, claramente não queria estar ali. Um personagem não queria estar naquela situação. Você queria estar ali, jogando, mas o personagem não queria estar naquela situação. Era uma situação... Ai, ninguém quer estar numa situação que você morre o tempo todo, mal. Justamente. Mal. Ele mata todo mundo toda hora. Porque já começou, foi assim, né? Tem um boato aí do que tem o cara matando garotas, roubando sangue de meninas virgens. Aí fudeu, né? E aí pegaram e deram uma solução. Cara, a solução mais prática: ou envelhecia ela, ou trocava o sexo dela, ou ela deixava de ser virgem, né? Aí... No caso, eu troquei de sexo. Não, mentira. No caso, vocês não entenderam como funciona. No caso, você nasceu em outro mês pra deixar de ser virgem. É, pra vocês entenderem, tinha um cara aqui, o Nehir, o meu personagem, que não era nada bonzinho e meio revoltado com a vida, deu um jeito. Deu um jeito. Deu um jeito, né? Deu um jeito maravilhoso. Foi um abuso, eu quero deixar claro aqui que isso foi um abuso, porque me embebedaram e aí depois... O personagem. Sim, gente, mentirinha, tá bem? Personagem. Embebedaram a Kitana. É, a moça lá, que não sou eu. E aí embebedaram a moça e não deixaram ela mais ser um alvo do vilão. Do autor lá. É importante ressaltar o fato de que não foi o personagem do Thiago que fez o ato. Não, foi ele pagou pra o Orc. Não foi o Orc. Foi um meio elfo. Ah, meio elfo. Foi o cozinheiro. Foi pago. Não foi o Orc. Gente. Mas também tá calado. Caralho, teve que pagar o meu elfo? Eu paguei o meu elfo. Ok, tudo bem. É errado na vida, tá, gente? Tá, não, por favor, não nunca, faça. Nunca peça o meu, nunca tiver... paguem o meu elfo pra tirar a virgindade. É, detalhe. Nem se tiver risco de vida pra essa pessoa. A gente não pode fazer isso. A gente tem que conversar e chegar a uma solução pacífica, sabe? Entendeu? Aí, e detalhe, o Nehir morreu, tá? O karma atingiu ele morreu com duas bolas de fogo na cabeça. Teve uma coisa legal dessa campanha, porque a gente, a cada término da sessão, um dos jogadores era responsável por narrar o que aconteceu. Só que, do ponto de vista do personagem. Sim. E aí, nessa parte do dragão, todo mundo... Assim, eu era um ladino com 10 de PV, sabe? Eu tirava 4 de dano das pessoas com a daga. Então... Todo mundo ali soltando 500 mil bolas de fogo, espada, e eu fazia porra nenhuma. E aí esse dragão morreu, só que quem, por coincidência, deu o último golpe foi o meu personagem, um ladino que não consegue fazer nada. E aí na hora de descrever a sessão, do ponto de vista do meu personagem, eu criei toda uma história de que ela foi a heroína, que matou o dragão, porque ela achou que era... Foi o golem, não foi não? Não. Foi não. Foi o dragão. E aí eu escrevi no final, a partir deste momento, que Thanos ficou conhecido como uma grande matadora de dragões. É verdade. Foi muito legal. Aí tinha um cara que tinha um porco na nossa campanha. Era o Igor. E aí teve uma vez que ninguém queria escrever, tava todo mundo com preguiça, falando, escreve do ponto de vista do porco. E aí o capítulo do porco... Era tudo oink. Tá, oink, oink. Foi muito legal. Não, chegou lá no e-mail, capítulo do porco, falei, capítulo do porco. Aí eu abri lá, oink. Parabéns, Igor. Ele tinha, era um centauro arqueiro que tinha um javali como pet. Não, tudo a ver, né? Um arqueiro que era javali como pet, velho. Era meio exótico. Muito era engraçado esse grupo, era um grupo exótico. Era um grupo. Foi um grupo mais exótico de todos, eu acho, de diversidade. Porque tinha o centauro, tinha o humano, tinha o gnomo, aí tinha o cara mal. E que não era mal, mas ele fazia maldade. Não tinha sentido. Tinha o super vilão. Tinha o super vilão, era a questão básica. Nessa tesouro, super vilão e dragões. Eu acho que foi foi essa aventura que mais durou, né? Que a gente jogou. Foi. Até o Lucas, o Agostinho, chegou a jogar um período. Ah, é? Jogou, mas não durou muito. Uhum. Até lembro um anão, um personagem anterior do centauro do Igor. É, um anão. Era um anão que foi mordido por um lobisomem. Ele virou um lobisomem. Foi um anão. Ele chamava o Pritnik. É, o Pritnik. Era mesmo. Nossa, anão. Teve muito. Era um anão lobisomem. Nossa, é anão lobisomem, é a pior combinação. Que eu foi cara, o mesmo demais. Lobisomem que eu tentei conversar com ele, negociar nossas vidas. Foi, só que ele pulou pra cima da galera. E cara, eu lembro não que tentem essa luta, negociar com um lobisomem. Eles não gostam. Eu lembro que essa luta contra o lobisomem foi muito foda, cara. Foi muito bacana. Tipo, eu lembro que o personagem do Heron morreu. O doppelganger dele morreu. Não, o doppelganger. Foi. Saudades. O lobisomem matou ele e o Igor foi muito ferido. Depois ele se tornou o lobisomem, mas ele pediu que alguém matasse ele. Na verdade, o meu doppelganger virou o lobisomem, vocês não sabem disso. Não foi. Você morreu, você tava lá, mãe. Morreu, mano. Morreu. Tinha um alienígena no chão, morto. Você morreu. Morreu. A gente não terminou, né, a história, pra variar, mas... Fica no suspense. No final, os dois personagens que foram do começo ao fim foram o da Marielle. Não, o meu não. Não, você morreu. A Titana morreu. Foi só o... Foi na turma dos anões, não foi? Foi. Foi numa armadilha. Morri pra armadilha. A Ladina morreu pra armadilha. A única coisa que ela sabia fazer era pular. Ela era uma acrobata. Ela tinha mais 12. Mais 11. Depois de você tirar um do dado, minha amiga, não tem como. É. A dificuldade foi maior ainda, não adiantou. É a vida. A única coisa que ela sabia fazer era pular. E aí ela errou o pulo. Aí, ela morreu com um pulo errado. Foi todo triste. Dia é um 7-1. É. Mas olha que bonitinho. O importante não é o começo, nem o fim, cara. É a jornada. Porque cara. O fim não existe. Que a gente nunca termina. Não termina. É tipo uma história sem fim, né? É uma aventura. Todo dia voando em cima de um cachorro Mas, gigante. É, agora eu lembrei, cara. De que o Thiago, quando ele comentou sobre o Dragonlance, que o Dragonlance é um sistema e ele também é uma coleção de livros e ele é jogado. Os personagens, eles foram personagens de jogadores. Sim, sim. É, foi realmente uma aventura foi que aventura. Alguém mestrou que passou o relato através de um livro. Foi disso que a gente teve a ideia de fazer os relatos. É, assim, quem não leu, recomendo que leia os três livros do Dragonlance. É muito bom. Muito bom mesmo. Uma pena que o sistema não é tão bom. Existem também outros tipos de sistemas. A gente citou aqui somente aqueles que tem um mestre. Sim. E jogadores. Existem sistemas que todo mundo joga e todo mundo mestra ao mesmo tempo. Sim. A gente tem de exemplo aqui que eu acho que todo mundo jogou foi o Fiasco. Que muito é bom. Sensacional. Muito bom. É sensa. Sensa. É top. Topzera. Topíssimo. Topzássimo. Topíssimo. Então, que consiste em que... Não tem um mestre, todos os jogadores em seu turno vão narrar a história tendo como seu personagem no holofote ali no centro das atenções, ou então no seu turno ele vai pedir os demais jogadores para que narrem a história do carinha dele. A história não, né? A cena. A cena, justo, a cena do carinha. E, cara, em termos de coisa aleatória, Fiasco ganha assim tudo, velho. Eu acho que eu arrisco dizer que foi o RPG que eu mais gostei de jogar. Porque todo mundo ali é mestra, né, junto. Uh-huh. Mas ao mesmo tempo você não tem muito controle sobre o seu personagem. Uh-huh. Porque. É. Então você, por mais que tente fazer com que a história vá pra um lado, tudo pode mudar em 2 segundos. Então é um jogo que tem muitas reviravoltas, assim. É interessante, por exemplo, para o pessoal ele poder entender. Tem até as viradas, né? É tipo assim, você tá narrando uma cena com o seu personagem e você pode colocar os outros personagens dos outros jogadores na cena. E beleza, durante a narração, a galera vai simplesmente dizer se essa cena tem que terminar bem ou mal para o seu personagem. Isso. Então não é você que tá no controle do que realmente vai acontecer, sabe? É uma coisa muito diferente, é interessante. Quem não jogou, eu recomendo muito que... Sim. Que jogue. É muito bacana. Que é o próprio nome da ação, né? Porque quando você vai criar a cena, ou alguém cria pra você, ou você estabelece a situação, que é a parte onde você cria o início da história, daquela cena, ou você vai resolver. Resolver é aquilo que você falou, das pessoas falarem a situação pra você, e você desembolar ela. Você decide se funciona, se deu certo ou se não deu certo. Isso, quando você narra a história, são os outros que decidem se o final vai ser positivo ou negativo. Ou você já pede um final positivo ou negativo e a narração fica por conta dos outros. Isso. E o seu personagem não tá no seu controle, porque se outro jogador estiver narrando e ele enfiar o seu personagem no meio, você tem zero controle sobre ele. Quem tem controle é o cara que tá narrando. Então se ele falar, não, você foi lá e fez isso. O personagem é meu. Não importa, foda-se, eu estou narrando. É o interessante desse RPG é... colaboração, todo mundo criar uma história massa. Não é fazer o seu personagem ser o fodão do caralho. É fazer todo mundo ter uma participação bacana naquela história e todo mundo contar uma história divertida, empolgante que seja. É, o que eu achei bacana do Fiasco foi isso. Eu arrisco também dizer que foi o melhor que eu joguei. Teve sessões muito ruins, teve sessões maravilhosas. Igual toda RPG. O interessante é que é muito diferente todas as sessões, porque o grande elemento aleatoriedade do jogo é que no início do jogo você vai jogar 4 dados para cada jogador presente na mesa. Por exemplo, se tem 5 pessoas jogando na mesa, você vai jogar 20 dados. Na hora que você faz isso, cada valor, por exemplo, você tem uma ambientação e dentro dessa ambientação tem várias tabelas. Por exemplo, dentro de uma tabela tem lá, família, o número 1 é família. Você vai ter que pegar um dado de face número 1, dentre os 20 que saíram, e vai ter que alocar numa relação entre a pessoa que está na sua direita ou na sua esquerda. Ou seja, já de início, isso, nem é você que cria o seu personagem, cara. Não, é tipo assim, você pode dar pitaco na criação do personagem dos caras do outro lado da mesa. Sim. Então, é muito aleatório. Eu acho interessante porque quando a gente... Foi até o que foi discutido. Quando a gente vai jogar RPG, é comum a gente fazer uma coisa pastelão, uma coisa padrão. É a gente sendo a gente, cara. A gente não consegue criar uma coisa assim muito diferente do que é a nossa persona. E em Fiasco, não dá, cara. Vai ser um negócio muito diferente. É. Então... te força a ser outra coisa, ser algo mais. Acho interessante. E você não precisa necessariamente estabelecer as relações no começo do jogo só do seu personagem com o outro. Você pode estabelecer a relação do personagem X com o Y. E eles vão ter que aceitar aquilo, entendeu? Porque na vez deles, eles também podem estabelecer as suas características. Então o personagem, todos os personagens são co-criados, assim. E isso é muito bom, porque te força a trabalhar com o que você tem. Você chega no final, ó, beleza, é isso que eu sou. Até parece uma... É o que tá tendo. É o que tá tendo pra hoje. Parece uma mesa de criação de roteiristas, assim, né? Sendo galera, verdade, vamos criar uma história aqui. Então, vamos... Não, é isso aqui, ó, eu vou começar a contar aqui. Não, mas vai acontecer isso aqui, com isso, aí chega o outro. Não, mas assim, que tal a gente mudar essas paradas aí? É. E é interessante, mas é bem isso mesmo. Até na última vez que a gente jogou, foi o que, Malcolm? Foi Call of Cthulhu. E em certo momento a gente meio que parou. Não, calma, e se a gente, ao invés de tentar contar essa história que a gente tá contando, a gente tentar fazer de outra forma? Então a gente interrompeu a narração ali pra tentar contar um outro tipo de história que a gente viu que ia ficar muito mais interessante. Muito mais bacana. E terminou de uma forma muito sensacional. Um diabo com o Cthulhu? Foi. Foi ambientado de Game of Thrones na sua casa também? Que a gente jogou, foi Fiasco. E aí... Foi. Tinha um monte de drama. Nossa, familiar. Eu lembro desse. E aí no final a gente mudou um pouco, falou, não, vamos voltar e fazer de novo. Exato. Porque não funcionou. Foi. E aí a gente terminou de um jeito que todo mundo morreu, mas foi. Olha, o próprio livro de Fiasco fala: você vai ter sido um verdadeiro vencedor na vida se você parar exatamente no mesmo ponto onde você começou. Porque o lance do sistema, cara, é todo mundo se ferrar. O troço chama Fiasco, velho. É interessante demais esse sistema. Não, eu lembro direitinho dessa de Game of Thrones, que tinha um negócio de. De quem carta, que vai ser, ficar, ter a herança da casa, e aí tinha uma mulher, aí tinha um filho adotivo que tava longe. Tinha um assassino. Aí... Tinha, acho que era o meu personagem, tentou matar o do... Era o meu personagem. Eu tentei matar alguém usando um escorpião esquisito que tem. Tinha irmãos, você tentou me matar. Tinha irmãos que tinham um relacionamento. Normal, Game of Thrones. Game of Thrones. Foi muito legal. Nessa partida de Fiasco, a gente fazia parte da casa Martell. Foi muito e bom. Daí desenvolveu, nossa, cara. E desenvolveu. Ficou melhor forma... que o núcleo que é feito na série, inclusive. Detalhe, a gente, né, poderia ser contratado pra ir lá fazer aquele personagem. Pra reescrever lá. É. E o negócio do Fiasco é que ele tem online diversos cenários diferentes. Igual a gente citou Call of Cthulhu, a gente citou Game of Thrones. Tem cenário de tudo quanto é forma, velho. Tem um cenário que eu acho magnífico, chama Rio 40 Graus. É o 45 graus. Acho que é 40 graus. 45 é foda. É foda, né, velho? 45 mata, mano. Né? Então, Rio 40 Graus, ele conta, ele é meio que ambientado na favela, na favela. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim. No Londres. Deve ser Rio 40 Graus, favela em Londres. É tipo aqui em Rio, em Lisboa. Né? Ou não, é adaptado numa aldeia ribeirinha. Assim. Né? Aldeia ribeirinha. Qual específico ele conseguiu ser? Mas enfim, deve ter uma ambientação pra aldeia ribeirinha também no Fiasco. Enfim, Fiasco é foda. É, e não só ele, tem também o Violentina, que sim, a gente jogou uma vez, que é um sistema brasileiro, inclusive, em que você, o grupo ao todo é responsável por criar um filme a lá estilo Quentin Tarantino, com muito sangue... Sangue, vingança. Sangue, vingança e muita treta, mano. Que é muito bom, eu não me lembro muito bem, que eu tava com muito sono. Foi que a gente bebeu muitas... A gente bebeu e tava hoje pra caralho. Tava muito mas tarde. Mas foi legal. Bacana. Eu lembro de poucas coisas. A Maria tava dizendo, passa! Mãe, desculpa, é mentira. A gente tá falando de RPG, é tudo interpretação aqui. O Vinho fez o filme. Era o meu personagem que tava bêbado. Não era, gente. Era uma coisa clássica, bebia vinho. Interpretação, aí, sabe? Não é. Tá bem? Com certeza. Sorry, Baldo, son of a bitch. Agora, qual o personagem, assim, mais marcante de cada um, assim? Vocês mais toda lembram, história? Vocês gostam, assim. De que a gente jogou? É, de todos os eu tenho, eu tenho um personagem que eu acho que eu nunca vou esquecer, que foi um personagem do Moiado, cara. O meu personagem é o personagem do Moiado. Não, tipo, nenhum personagem meu chegou aos pés desse personagem. Obrigado. Obrigado. E olha que o cara era baixinho, velho. Era um gnomo, o Ralph. Era o Ralph. Que, mano, ele, em certo momento, ele perdeu a memória. Foi. E eu achei foda a ideia do Moiado, tipo, o personagem dele queria se tornar famoso pra que dessa forma alguém conseguisse reconhecer ele. Caralho, velho, que da hora. Eu ia realmente falar desse Ladino Halvin. Ladino, eu gostava muito dele. Que aí toda cidade que a gente ia, eu jogava teste de blefar e falava que eu tinha feito algo maior. E as pessoas começavam a espalhar a notícia. Boa. Você tinha até uma estátua. Eu cheguei a conseguir uma estátua, porque eu fiquei sendo famoso por ter matado um dragão, que nem eu nem tinha pra espada da batalha lá. Fizeram a estátua de gigante. Esse foi do personagem que era caçador de dragões? Que o grupo era caçador de dragões? Na verdade, era uma campanha que o Malcolm tinha começado e o Funil, o Igor, continuou, você lembra? Uh-huh. Que o seu NPC era o Paladino. Uh-huh. Depois eu continuei jogando com ele. Aí você continuou jogando com ele. Uh-huh. Era até uma campanha do... que tinha o Bárbaro do Ronan. Ah, tá, nossa, lembrei. Que uh-huh. O Ronan era um jogador que não aceitava muito perder os seus personagens. É, ele realmente ficou puto quando o Bárbaro tinha, foi decapitado. Tinha o feiticeiro bailarina do Breno, né? Ele sim fazia interpretação pro feiticeiro, ele fazia todos os gestos na mesa. E eu tinha esse Ralph. Mas então, Malk, e o personagem assim que você se recorda? Cara, o que eu mais curti mesmo, na verdade. O que eu mais. Foram dois que eu lembro, na verdade. Na verdade, o nome desse paladino em questão, eu não me recordo. Mas ele era um paladino que ele sempre andava no limiar entre ser paladino e perder o poder. Chato pra caralho. Era chato, velho. Mas ele era muito bacana de se jogar com ele. E o outro... Cavaleiro da Luz. Mais ou menos, né? Mais ou menos. E o outro foi numa campanha recente que eu, o Euron e o Felipe, que a gente já comentou aqui, e mais outras pessoas jogamos, de Call of Cthulhu. Eu cheguei a jogar um pouco. Jogou. Caralho, esse personagem também. Jogou também. Que era um marinheiro, que depois era um contramestre, na verdade, que depois ele chegou a virar capitão, que se chamava Owen Chase. E cara, acho que nunca nenhum personagem que a gente já conheceu em Call of Cthulhu durou tanto tempo, velho. E foi tão importante pra trama. Cara, eu fiz uma tatuagem com desse personagem, não tá entendendo. Sério? A tatuagem na nuca que eu tenho aqui é o Elder Sign. Elder Sign. Foi baseado no momento que aconteceu durante o jogo. Pois é, porque ele realmente tinha tatuado. Ele realmente tinha marcado na pele o Elder Sign. E Isso aí não é cilado, isso é paixão mesmo. Tá vendo? E cara, o personagem ele dava pra desenvolver muito, porque tipo, eu perdi o personagem porque sim, ele morreu. Você vacilou. Não, você vacilou. Ele acabou a sanidade dele. Ele nem morreu por causa de questão de vida mesmo. E ele realmente, a cada sessão, ele ficando mais maluco e mais inconsequente ainda. Chegava num local onde todo mundo tava com medo de entrar em determinado lugar, e ligava o foda-se, velho. Ele ligava o botão do foda-se e pulava no negócio, ia mesmo, fazia, acontecia. E, cara, não dá pra esquecer uns personagens desses. E é um personagem, cara, que tipo, a gente tá falando de um sistema que ninguém tem superpoder nem nada. Você morre, sabe? E tipo, ele morreu de uma forma, tipo, né? Né? É muito tipo, né? Ele realmente ficou maluco, ficou numa outra, além de um portal dimensional, num mundo desconhecido, na tentativa de deter o retorno de Yogg-Sothoth, que é um dos antigos do mundo de Call of Cthulhu. Parece macarrão. Só queria dizer que meu personagem médico ajudou a deter esse cara. É um personagem muito chato, velho. Puta merda. I'm a doctor. Eu sei, Mariana. O personagem que eu mais gosto, assim, eu acho que... Você pegou uma... Eu me apego muito aos personagens. É. Até que eu gosto de jogar com alguns personagens em outras campanhas, porque eu sinto que eles ainda têm muito a ser... Mais a oferecer. Mais a ser feito. Mas o que eu mais gostei de jogar foi o personagem que a gente jogou do Deadlands, que era a Annabelle. Porque ela teve um desenvolvimento pessoal muito grande na aventura. Sim. Ela começou uma coisa, passou por um monte de coisa, ela se transformou, ela foi moldando a personalidade dela conforme iam acontecendo coisas. Sim. Então, ela ficou noiva de um cara, o cara morreu, ela foi presa, jurada de morte, aí ela fugiu, raspou a cabeça e conheceu um outro tipo de magia. Foi muito pesado, assim, eu sentia o peso dela, sabe? E ela ainda tinha uma doença. Ela tinha uma doença degenerada. É uma personagem... Ela era furiosa, entendeu? Ela ficou careca no final, ela... Conseguiu mudar o destino dela. Ela começou uma pessoa que sabia umas magias ali e trabalhava de prostituta. Mas ela desenvolveu muitos outros lados ao longo da campanha. E ela conheceu, ela conseguiu fazer amigos, que ela não gostava muito dessa ideia de ter amigos. Ela só queria usar as pessoas pra poder ganhar dinheiro. E ela teve um desenvolvimento pessoal muito forte, assim. E a relação dela com a magia, que ela ia se tornando, ficando mais fraca. Eu saía da sessão ofegante, assim, fraca, porque dava pra sentir o drama delas adoecendo e sendo chamada pelo Manitum. Eu senti o peso daquele personagem. Não era um personagem fácil de carregar, assim, porque ela tinha muito drama interno, foi pesado, assim, mas eu sinto que ela conseguiu se resolver, sabe? Cada vez ela ia se resolvendo e mudando a vida. Interessante você falar dela. O Deadlands, eu lembro quando a gente jogava do começo. No começo foi só nós três, né? Eu, a Marielle e o Heron. Uhum. E o desenvolvimento, a cada sessão, eu percebi a evolução da história e dos personagens, até na maneira da gente interpretar, uhum. Que influenciava. Apesar do meu personagem e do Heron, a gente chegou a mudar, né? Morreram e tal. Mas o da Marielle é o que mais se manteve e a gente acompanhou. Porque a história dela foi a única que manteve desde o começo. A personalidade dela no começo era uma coisa e no final já era totalmente diferente. Ela já tava deprimida, sim. Ela não queria mais ficar dançando e fazendo piada. Então ela foi sentindo o peso do mundo, que não é fácil. Então é muito engraçado quando isso acontece, porque não é fácil o cara tá lá e passar por um milhão de coisas. Então... Sim. Isso tem que ser refletido ao longo da campanha. O cara vai cansando, vai ficando machucado. É porque a gente não leva o RPG só como um entretenimento. Até um pouco mais a sério, assim. Não, às vezes eu tô com raiva da Marinha por causa da personagem dessa. Eu tô puta com esse cara. Esse cara é puta. Aí eu cheguei lá e falei assim, não tem nada a ver. Não, a Annabelle se tornou, tipo, uma feminista, uma mulher toda forte por causa de uns babaca, tipo, o DG que ficava... O RPG... Não, DG não. O meu personagem, ele era estrela, ele era aquele cowboyzão no limite, entendeu? Aquele cara, tipo assim, eu sou nascido aqui no Texas, sou criado aqui. Aí chega uma bruxa. Chega uma bruxa. Careca, negra. Aí o cara começou a ficar meio dá louco. Pra todo mundo. Ela só sofreu muito preconceito, muita coisa. Então foi até bom que eu, sabe, comecei a sentir. Ela me mudou o jeito de pensar, sabe? Sim. uma pessoa não precisa sofrer tanto preconceito. Me mudou realmente. Porque é o bacana no RPG também a gente comentar isso, porque influencia muito no nosso crescimento pessoal. Cria os laços de amor e ódio também, né? Você acha que só jogando Watch você briga com os amiguinhos? RPG também. RPG. E RPG é até mais profundo que a gente tem que interpretar e às vezes você não sabe. Você se viaja, você delira entre você e o personagem. A pessoa tá me xingando, né? Porque ela tá interpretando o personagem? Ou porque ela realmente tá me xingando? É, ela tá me xingando mesmo. A gente pode usar o RPG pra falar coisas que a gente não falaria pra pessoa. Também é um modo da gente sair um pouco das preocupações do mundo real. Preocupações mundanas. Isso, né? Literalmente. Mas você falou aí, por exemplo, da Annabelle, do personagem de Deadlands. O meu personagem e o personagem do DG eram dois irmãos. Foi. E a princípio eram três irmãos. Uhum. Porque o irmão mais velho morreu. Que era o Léo, não era? Era o Léo. Ele morreu e o personagem do DG era o irmão do meio. Do meio, que virou mais velho. O Bowie. O meu era o Rob Lucen, que eu achei... É interessante você falar do Deadlands agora, que eu achei interessante uma parte da história, que o próprio Bowie, o personagem do DG, ele ficou impressionado com o Rob mudando. Porque ele era uma criança de, tipo, 17 anos de idade, que chegou num ponto que ele era o... Não podia mais ser criança. Não, ele era realmente o estereótipo do caçador de recompensa. Foi. Só que chegava num ponto que, tipo assim, quando era pra socializar mesmo, falar alguma coisa, ele falava na boa. Eu lembro que uma frase que ele falou, eu não consigo fazer isso, que você consegue, que você faz. A gente Mas todos os personagens do Douglas e o meu, eu lembro que apesar de toda a indiferença que tinha o personagem da Marielle... Ele começou a respeitar mais ela. Teve um momento que eu entrei lá no rio cheio de serpente pra tirar você de lá de dentro. Não, foi pra ajudar nós dois. Não, mas eu puxei ela primeiro, porque você tava em cima do cavalo. Virou quase que uma relação. Porque sabe, sabia, a gente sabia. Se xingava, mas no final, na hora que o bicho pegava, a gente salvava ali. Também eu recordei aqui no Deadlands, eu joguei com dois personagens, e os dois eu também guardo bastante, porque eu gostei bastante. Opa, que, foi a primeira vez que eu era um pastor... Legal esse pensamento. Londrino, e tipo assim, foi a primeira vez que eu meio que fiz um estudo de personagem, assim, pra ele ter o jeito dele, assim. Eu lia trechos da Bíblia pra ele passar. É mesmo, você ia fazer as minhas magias, você falava os trechos da Bíblia, era muito legal. E quando eu também joguei com um indígena, né, o Dazan, eu pesquisei coisas sobre tribos indígenas, até ele era de uma que realmente existe nos Estados Unidos. Algumas palavras eu falava em indígena. Foi muito bom. Eu senti nessa campanha uma imersão muito grande, assim, tanto que a gente quase não rolava off-topic, assim, no meio da... A gente tava ali se desenvolvia muito, ali. Muito profundo dentro daquele universo. Eu gostei muito desse sistema por isso, assim. Sim. Não sei o que foi, se foi aquela campanha que tava legal, todos os personagens eram muito expressivos. Ela tava numa simbiose diferentona, cara. Tava bacana. O seu personagem do Heron era um cara que ele era um azarão. Ele sempre se fodia, cara. Ele dava. Quebrava braço, levava bala na cabeça. O meu personagem tinha habilidade médico. Eu até brincava com ele. Quando que eu vou parar de consertar? Falou isso. Bom, e você, DG, um personagem assim que você recorda? Cara, o Bowie, foi um dos personagens que eu menos gostei. Mas não porque eu não gostei de interpretar ele, mas o jeito dele, entendeu? A pessoa que ele era não é uma pessoa que você gosta, entendeu? Então, tipo, se ele é... Ele foi feito pra odiar. Exatamente. Eu fiz ele pra ele ser odiado. Então, assim, eu gostei de jogar com ele, mas eu não gostei de ser ele. Entende? Tem essa diferença. Mas, assim, que eu lembro, tem três personagens que eu lembro muito forte. Eu lembro de uma vez eu fiz um clérigo de Nimb. O sistema de tormento Nimb era o deus da loucura. Então ele tinha uma dupla personalidade, que era uma meia. Ele falava com uma meia. E eu ia jogar com uma meia na mão. E eu ficava mexendo com a meia. E às vezes eu virava o rosto e ficava falando com a meia. Então eu lembro disso. Eu cheguei a presenciar isso. Eu não joguei com vocês, mas eu lembro de ter. Tá presente no dia que vocês estavam. Tava com essa meia na mão. Foi estranho. Um bardo. Foi um dos últimos personagens que eu joguei, que já era o sistema de tormenta D20, que a gente tava jogando Libertação de Valcária. que é a história que liberta a Valkyria, e eu sobrei sozinho na masmorra de Asgard, e o último chefe era um coalt do sol. Aí por uma sorte gigantesca eu consegui atingir nele uma névoa que tirou 10 de sabedoria e usei controlar monstros. Aí eu fiquei com um coalt pra mim. Ok! Então foi essa vez. Agora o meu personagem que mais, pra mim que eu nunca esqueço dele, foi um bardo que eu fiz no sistema do Senhor dos Anéis. Porque a gente tava partindo por uma guerra e eu fiz um cântico assim, uma proclamação de guerra e tudo mais, e o mestre falou assim, você vai ter que realmente fazer. E eu, antes que a gente jogava, eu e o Thiago, e a gente era muito novo, eu subi em cima da mesa, como se eu tivesse em cima de um palanque, entendeu? E eu falava gritando. Então, tipo assim, eu realmente interpretei aquele negócio assim, motivando a galera pra guerra. Então eu fiquei bem... Como se o DG não gritasse normalmente. Mas teve uma... Foi o melhor pra mim, foi o bardo do Senhor dos Anéis. Acho que foi o mais topzaço, assim, topzera foi ele. Topíssimo. Sensa. Eu sei, não. Você não falou o seu. É, falou do amigo. É. Cara, mas esse simulado foi muito bom, velho. Mas é o seu. É o melhor personagem. O melhor personagem dos seus tempos. O que você desenvolveu com esse cinema? Mano, eu tenho uma mania muito grande de morrer muito rápido nos RPGs. Mano. Eu gostei particularmente de um draconato que eu fiz, onde eu baseei a criação dele em cima de uma música do Rolling Stones. What? Não, Rolling Stones mesmo, cara. Deixa eu lembrar. Enfim, foi um draconato que eu fiz baseado numa música do Rolling Stones, que eu transcrevi a música e fiz da música a persona do personagem. Era um draconato paladino. Ele não teve grande importância na história, mas eu gostei da questão da criação dele. Eu achei... Foi a minha ideia de fazer uma coisa diferente, uma coisa que não era comum pra mim. Que eu sempre vou criar uns personagens chapados, normais. E a ideia de fazer isso usando a música foi interessante pra mim. Foi interessante, cara. Morreu rápido. Mas provavelmente o Malcolm era o mestre. Era bem provável. Mas voltando ao assunto que o Morado falou do Dazan. Dazan! É, que o Dazan é um mito, que aquilo lá e tal, não sei o quê. Foi uma sessão. Foi a última sessão, não foi? Não, foi uma das últimas. Uma das últimas. Foi a penúltima, porque desfecho lá da luta épica, né? Do Dazan contra o Black Dog. Black Dog era um índio xamã que tava caçando todo mundo. Sim, e ele deu muito trabalho. O Black Dog não levantou todo mundo. Ele foi queimado e ele voltou. Não, e o detalhe, ele andava junto com um cara, que era o Phelps. E ele com o Phelps. Inclusive o Phelps foi o cara que ganhou matou muitas medalhas, o irmão muito do legal. Meu personagem do DG. E aí, na última parte, cara, no finalzinho da aventura, chegou um ponto que o Black Dog veio pra cima da gente e o grupo não era capaz de derrotar ele. Porque ele era muito forte, cara, a chance era muito pequena. Ele tinha um objetivo, só que aí ele tomou tanta raiva pessoal do nosso grupo que ele abandonou os caras que tinham contratado ele. O objetivo dele virou nos aniquilar. Exato, que era matar, não adiantava não, ele queria destruir a gente. E aí num ponto lá onde o grupo se dividiu, o personagem do Thiago, o Dazan, ele era a índole dele era de um cara muito honrado, que honrava muito as amizades que ele tinha. E ele sempre proclamava que ele fez amizade com todo mundo que estava ali. E todo mundo protegeu ele protegeu todo mundo e ele ia continuar fazendo aquilo. Chegou num ponto que ele falou, não, vocês vão e eu fico. Não, sem contar que o meu índio, eu tinha distribuído uns pontos lá e ele também não. Eu fiz a ficha e ele não era tão. Bombado. Não era? Ele só sabia usar armas brancas. Não sabia. Era um índio que não sabia cavalgar. e assim, e ele tinha esse código de honra. Os meus amigos, eu dou minha vida pelos meus amigos. Aí foi o momento que tava o Dazan. E eu morrendo pra variar? O personagem do Eero morrendo. Tomou uma flechada no bucho. Ai. E era o personagem, o seu, né? Meu. Também tava quase... Já tava... Vamos fugir, fudeu. Mas mesmo assim eu queria ficar. Porque Sim. Eu queria vingar a morte do seu brother. Dazan ficou, feitou... Black Dog. Rolou um combate. Macaco, macaco, né? Um cara fodão com as narinas. Já vamos separar. Vamos separar. A gente já tá ainda fugindo, pô. Foi muito macaco, velho. A gente pensou que ele tinha morrido. Foi. A gente colocou fogo no cara. A Marielle, eu cinerei. Ela cinerou com o cara. Foi o que a gente pensou. Foi o que a gente pensou. A gente pensou que ele tinha realmente morrido, mas ele não morreu. Do nada o cara aparece todo desfigurado, todo queimado. Todo mundo ficou assim, velho, o cara não morreu. Não, cara. Não, e ele era muito foda. Era tipo, como se ele fosse um nível 30 e o Dazan fosse nível 7, assim. Era não, essa a proporção. Cara, e foi uma cena épica maravilhosa. Só uma todo mundo pra trás, tipo, morrendo no chão, aquela coisa toda. Não, não, a gente já tinha partido. Não, cara, eu fiquei lá. Foi por isso que o Dazan foi pra cima dele, porque o Black Dog ia me matar. Ia matar e alguém tava junto comigo. Foi, era o mal. Ah, ele veio pra cima da gente. Isso, aí ele tava cavalgando, aí o Heron caiu, isso. O Dazan pegou e jogou ele no seu cavalo. Verdade. E falou assim: foge que eu vou tentar atrasar ele. Mano, aí só vi aquele índiozinho correndo com a machete na mão. Uma machadinha. Machete, uma machadinha. Machadinha. Aí tudo fica em slow motion, cara. Bate aquele brilho. A gente tá mesmo com o cara lá, eu tô lembrando que eu tava segurando a bota da mesa, apertando o seu meu dedo, tava doendo, velho. A gente só fica em silêncio absoluto quando a gente tá comendo alguma coisa, né, cara? E nesse momento. É. Foi, mas a gente ficou em silêncio absoluto. E foi engraçado. Foi umas cagadas atrás da outra nos dados do Morreado, viu? Puto, gasta bem, não gasta bem. Não, gasta e foi, bom, é, foi. Vai. Comemorou mais esse, que vitória o, de medalha de ouro. Foi uma cena, foi uma cena digna, épica, assim, até cinematográfica. Foi mesmo. E, foi o mais engraçado ainda, foi a cara de. Do mestre, né? Do Douglas. A decepção dele. Morreu. Montei esse índio aqui pra fuder com todo mundo. É. Fudeu com todo mundo, mas nessa hora que foi muito. Não, tem coisa melhor do que quando um jogador estraga os planos do mestre. É bom saber disso. Vai o Douglas, ele tava em pé assim, ele abaixou a cabeça. É. Morreu. Véi, morreu assim, doeu. Bem. O interessante do Dead Man é que tem um sistema. É um D6 que usa? Eu esqueci. É D6 ou D10? Não, é. Depende do. Mas é o seguinte: se você tira é o valor. D6. É D6, D8 e D10. Se você tira o valor máximo D12, do D4, dado, também. A gente considera que ele abriu. O que, que é isso? Você considera esse valor e lança um outro dado. Exato. E vai somando. Você pode abrir ele 1 milhão de vezes. Isso, se você tiver. Sim, sorte, muita sorte em conseguir o valor máximo, você vai abrindo o dado e somando. E foi exatamente isso. Foi umas 8 vezes, cara. Ele tirou 6 no D6, umas 6 vezes. Isso permite que personagens menos, com menos experiência consigam fazer isso, coisas extraordinárias. É como se fosse a sorte sendo favorável a ele. O que acontece na vida real. Isso. Cara, ele não parava de abrir dados. Caralho, mano, que é isso? E teve um detalhe também. Cada um rolou um ataque só. Eu lembro que o Black Dog rolou, o Dazan rolou o dado dele e foi abrindo. Ele foi abrindo. Não dava parava pra não. Ele não parava, cara. Deve ter abrido uns 7, 8 dados. Foi muito dado, cara. Esquisito. Foi a vez da jogada do Dazan. E o Dazan também foi começando a abrir os dados, cara. O Black Dog. É, o Black Dog. E o Black Dog começou a abrir também, cara. Só que o valor dele era menor do que o do Dazan. Foi. Aí chegou no ponto da narração, eu lembro que o Douglas falou que o Dazan atacou primeiro. Ele deu uma machadada no ombro do Dazan. O Dazan girou e bateu com uma cara, foi muito na nossa, cabeça. Véio. Cara, e quando ela apareceu, o Dazan apareceu em pé. Vindo de sangue. Pé. Não tem como não. Ah, cara. Minha cabeça foi muito linda mesmo. Fiquei imaginando. Não, também, cara. Eu lembro certinho, ele falou assim: que deu uma machadinha e o braço dele ficou incapacitado. Ele pegou com outra mão e bateu. Assim, que isso, irmão? Você tá louco. É, o Douglas teve as manhas também. Criar essa essa sequência. Ele tem muita habilidade. Ele cria uma coisa. Ele fica orgânico, né? Você vê assim, ela segue certinha. A gente rola os dados, ele espera todos os resultados saírem. E aí ele consegue fazer uma cena de luta. Considerando os resultados, assim, se o cara tinha tirado um dado bom primeiro e aí ele fez uma coisa muito. Isso é importante, porque senão fica parecendo um RPG de computador, que a galera fica em frente dando patada no outro. Fantasy. É tipo isso. Quando a gente crescer, a gente vai ser igual o Douglas. Quem sabe, né? Não, eu não quero ser igual o Dazan. O Malco quer ser igual o Eccleston. O Malco quer ser o Eccleston. Eccleston. Quem sabe um dia você esteja ouvindo isso. O Malcolm, você tem um fã. Você tem um fã. O papo tá bom, mas infelizmente a gente tem que ficar por aqui hoje. Valeu, galera. Até a próxima. Acessem o nosso site www.cjdivinópolis.com.br, nossa página do Facebook, Conselho Jedi Divinópolis. E até a próxima. Ah, eu tenho uma novidade. Dá like. Eu tenho uma novidade. Agora os episódios do podcast vocês conseguem baixar através de qualquer aplicativo de podcast. Sim. Antes tinha que entrar, baixar, que é confusão. Usar o SoundCloud, aquela coisa. Luz, agora você pega um aplicativo de podcast e digita CJDcast. E vai aparecer nossos brilhantes e fenomenais episódios lá. Você baixa e vai sendo atualizado tudo automaticamente. Detalhe, agora você pode baixá-los e ouvir enquanto você não tiver internet. Olha que legal. Olha só. Só, hein? Magnífico. Usa internet o trampo. Por que não, né? Se aparecer algum monstro de um universo paralelo, você vai saber o que fazer. E claro, fazer o jabá da senhorita Marielle e seu RPG das Minas de toda quarta-feira. É isso aí, procura lá no Facebook RPG das Minas, a gente tem live toda quarta-feira. À noite, o horário varia, mas costuma ser por volta de 10 da noite. E acompanha lá no Hitbox, Twitter, RPG das Minas, uma galera muito legal. Eu, Flávia Gazi, Marina Formaglio do Garotas Geeks, muita gente bacana. Vamos lá, curte a gente, assiste os nossos episódios, porque de vez em quando é legal. Não é legal, eu vi. Muito obrigada, pessoal, também aí da Jambô, que nos ajuda. E tem um detalhe, no RPG das Minas, o dinheiro que você doa pra gente, não vai pra gente, por isso que sou pobre, mas a gente ajuda as instituições. No último mês a gente conheceu a Mata Ciliar, que é uma instituição super legal que reabilita bichinhos pra devolvê-los à natureza. Então todo o dinheiro que você doa pro RPG das Minas, boa parte dele vai pra ajudar uma galera que precisa ou uns bichinhos que precisam. Então acompanha a gente e ainda aproveita pra fazer a boa ação do dia e ir para o céu. É isso aí, ó, as minas são legais. Nossa. São top. A Quatro. Gente é top. Black Dog vem correndo, desce a primeira machadada, o Dazan não consegue bloquear, acerta a perna dele, ele já começa a contornar o Dazan para ir no sentido do Kane, tá acabando de colocar o corpo do Tom com toda dificuldade, já que ele não tem força para tanto, tentando erguer ele, que ele olha que ele tá vendo o índio e começa a ficar desesperado sem saber o que fazer. Quando o Black Dog faz de avançar, o Dazan vira para ele e fala na linguagem indígena da tribo dele. Nossos espíritos ainda não terminaram o nosso combate. O Black Dog faz um gesto de cabeça, eu vou acabar de matar ele. Quando ele vira para desferir um outro ataque, o Dazan, com a machadinha que ele tem, faz uma finta. Move da direita para a esquerda. Quando ele abaixa, ele pega, solta ela no ar, pega o contrário, solta na cabeça dele. Uhum. A machadinha bate, você vê que no primeiro momento ele perde a noção, o equilíbrio. Ele volta a machadinha pro lado normal, o Ken só escuta. Você já desce a primeira. Já bate, abre um corte na cabeça dele, uhum. Ele vai cambaleando, você segura a cabeça dele, tira a machadinha, já bate a segunda, abre no meio das costelas dele, você vai recuando. Ele vai batendo, tirando a machadinha, o Black Dog cai no chão, ele vai batendo com a machadinha. Aí ele vai, puxa de novo, vai abrindo ele. Levanta tudo sujo de sangue. Aí ele tira uma pequena faca, erra. A visão do bicho já tá tão deformada, ele tá cheio de negócio. O bicho tá cortando esse calco dele. Uou, mestre, uai!